para colocar a espaçonave na posição correta. Alô, alô, repórter Esso. Um homem identificado como Wellington Menezes de Oliveira, de 24 anos. Você agora pode escolher. Se quiser, venha conosco para a internet. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos no seu telefone celular. AM ou FM, via satélite ou em ondas curtas, tipo capelinha ou relógio, a manivela ou a pilha, nos celulares e tablets. O rádio vem se transformando e ganhando novas funções desde sua chegada ao país há 90 anos. O padre gaúcho Roberto Landel de Moura fez experiências pioneiras em São Paulo em 1892, mas foi o italiano Guglielmo Marconi quem conseguiu a primeira transmissão transatlântica no início do século XX. Nada disso era possível antes do primeiro registro da voz humana, que data de 1877. Com seu fonógrafo, o inventor americano Thomas Edison conseguiu captar e reproduzir a primeira estrofe da canção infantil Mary Had a Little Lamb. No Brasil, a primeira transmissão oficial do rádio aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, em comemoração ao centenário da independência. O discurso do presidente Epitácio Pessoa foi transmitido por alto-falantes nas ruas do Rio, durante uma feira internacional. No ano seguinte, o médico e membro da Academia Brasileira de Letras, Edgar Roquette Pinto, fundou a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em depoimento, Roquette Pinto lembrou que poucos tinham se interessado pela novidade. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal. Tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade, sem maiores consequências. Os primeiros anos do veículo no país foram de transmissão precária, com divulgação de música clássica e palestras. Apenas as elites tinham acesso ao aparelho e a publicidade era proibida. Mas a década de 1930 deu um novo rumo ao rádio. Os aparelhos ficaram mais baratos e com uma legislação favorável à publicidade. Emissoras começaram a se espalhar pelo país. Numa época em que o analfabetismo batia a marca de quase 60% dos brasileiros, o rádio promoveu a inclusão social de quem não sabia ler jornais nem livros. Autora do livro História do Rádio no Brasil, a jornalista e professora universitária Magali Prado afirma que o veículo passou a ter papel decisivo também na política. Foi um papel decisivo porque nos anos 30 ele passa a ser um veículo de massa mesmo, né? É onde dá voz para todo mundo. O governo aproveita e usa como instrumento mesmo da ditadura. E por um outro lado, ele noticia também as coisas que estão acontecendo na política. A gente tem a rebelião de 32, por exemplo, que tem uma luta, né, contra o centralismo de Getúlio Vargas. Então tem os prós e os contras, né? No exterior, o fim da Primeira Guerra Mundial e o fortalecimento dos nacionalismos conduziram o rádio ao modelo estatal europeu como um estratégico meio de comunicação de massa. Surgiram a italiana RAI, a britânica BBC e a Rádio France. Nos Estados Unidos, a CBS deu uma prova do poder de persuasão e criação de imagens do rádio. Em 1938, o cineasta americano Orson Welles aproveitou o clima do período entre guerras e aterrorizou os ouvintes com uma adaptação de Guerra dos Mundos. Em pânico, americanos acreditaram estar enfrentando uma invasão de extraterrestres. I guess that's it, yes. I guess that's the thing directly in front of me. Half buried in a vast pit. Must have struck with terrific force surrounding. Passada a fase experimental, o rádio começa a ganhar popularidade e a ser pensado como meio de entretenimento, informação e propaganda. Na próxima reportagem da série, você vai saber como a segunda década do veículo no Brasil preparou terreno para o que ficaria conhecido como a Era de Ouro do Rádio. Do Rio de Janeiro, Natália Toledo. Na próxima semana teremos a segunda parte dessa reportagem mostrando o desenvolvimento do rádio no Brasil em comemoração aos 90 anos do Rádio do Brasil completados neste mês de setembro de 2012. Parabéns ao rádio! Você acaba de acompanhar o segmento DX, uma colaboração da Associação DX do Brasil.